Que amor é esse que você escolheu pra logo lhe deixar? Amor bom é este que parte do meu peito pra te encontrar. Que amor é esse que você escolheu pra logo lhe deixar? Amor bom é este que parte do meu peito pra te encontrar. Um amor de encanto não derrama pranto, não deixa doer. Faz um acalanto como o belo canto que fiz pra você. Pego a brisa da manhã com cheiro de hortelã, com gosto de paixão. Junto cheiro com sabor no verso de amor que sai do coração. Faço uma casinha bela de frente amarela, bem do jeito seu. Nessa terra prometida eu quero a sua vida pra viver mais eu. Meu amigo Marcos Melo Dia, sua presença é muito importante nesse meu trabalho. Venha cá cantar comigo. Esse é um guerreiro, como diziam os cabalá de Pombal. Esse é gente boa, assina embaixo. Que amor é esse que você escolheu pra logo lhe deixar? Amor bom este que parte do meu peito pra te encontrar. Amor é esse que você escolheu pra logo lhe deixar. Amor bom este que parte do meu peito pra te encontrar. Um amor de encanto não derrama pranto, não deixa doer. Faz um acalanto como um belo canto que fiz pra você. Pega a brisa da manhã, o cheiro de hortelã, um gosto de paixão. Um cheiro com sabor, um verso de amor que sai do coração. Faço uma casinha bela, frente amarela, bem do jeito seu. Nessa terra prometida, eu quero a sua vida pra viver mais eu. Mais eu, pra viver mais eu. Mais eu, pra viver mais eu. Poesia com alma. Valeu, Chico de Pombal.